Não é dito que os céus estão sem anjos? É porque os anjos estão trabalhando para que os homens também não sejam forçados a vir para a terra fazer karmas e karmas e karmas. Entendeu, moço? Essa coisa agora de dizer que reencarnar é uma bênção, olha quantos não estão cá que querem pôr outro lado. Se o ser humano fizer as leis de costume, que costume dividiu em regras da lei maior, em pouco tempo a humanidade consegue ascender e consegue trazer para a Terra espíritos de luz que vão abrir todo esse planeta e passar um planeta de regeneração. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aquele que tem coração para amar, que faça as duas coisas. Porque hoje em dia o livre-arbítrio funciona no astral, camarada. E se o espírito não vier, não quiser vir para a Terra, não vem. Pode ir para outro planeta fazer a sua evolução. Existem seres que não vêm fazer na Terra. Na Terra. Eles não vão entrar no expurgo kármico da Terra. E eles entram em outros sistemas kármicos de outros planetas. Olha, filha, você tem que pensar que todo esse processo de desenvolvimento planetário tem uma equipe, uma gerência cósmica. Por quê? Porque o planeta precisa se reorganizar para que uma nova humanidade possa recomeçar o seu ciclo de aprendizado. Olha que Tiago, 666 possa representar o despertar, não da besta, mas o despertar do Cristo interno de cada um. Cada um tem seu karma, trazido de vidas passadas, trazido de energias que já se passaram em vidas passadas, e que esse processo é um processo de evolução e de sabedoria, onde se coloca em teste, vai ser um ser em escolher o caminho do bem e do mal. Tudo esse sentimento de posse em bens materiais, tudo isso é um atrapalho onde o astral não consegue trabalhar. Quem atrapalha o bem da espiritualidade e atrapalha e ajuda os espíritos bichessores e demoníacos são os próprios fios da Terra. O expurgo é feito através da frequência de encarnações e reencarnações e compensando o mal com o bem. O ser humano é o demônio dos espíritos. O ser humano dificulta e sabota os trabalhos dos espíritos. E cuidado para que você não seja um Nero. Você não esteja tocando fogo na sua própria cidade. Para que você não esteja destruindo aquilo que não te pertence, na verdade. Agradeço e espero que tenha sido muito frutuoso o nosso diálogo. Aqueles que não se afinizarem serão expurgados pela sua natureza também. Não se prendam a tudo que lhe parece. Muitas vezes, aquilo que te tira da zona de conforto, que te faz pensar, te faz sentir, observar o mais oculto, tem mais similaridade com a realidade do que muitos contos e histórias que podem te contar. Mesmo que o próximo não seja fiel a você, seja você fiel a ele. Quando você entra numa casa, quando você entra num reino, quando você entra dentro de uma doutrina, quando você vai ler um livro, você tem que ter a humildade para saber aceitar as coisas que vai aprender. Você, para conhecer o inferno, não precisa ir lá abaixo. Basta você começar a conhecer o ser humano. E se Jesus existiu ou não, para mim não é importante. Para mim é importante é saber que esse nome fez mover montanha. Oh. Entendeu, moço? Sim, senhora. É o que é mais importante. Isso. O homem vê as coisas mediante o inferno que está vivendo. Entendeu, mano? Hoje você não vê aqui espíritos burros. Você não vê homens incultos. Quem é inculto é porque quer. Mas essas trevas, esse Satanás, só pega nele quem quer. Porque se não vive lá no fundo dos abismos, vive no fundo do abismo, mano. Isso não é essa coisa do diabo preso lá que foi liberto. Isso é uma coisa que é assim, é um livro. Quem quiser que estude, que trabalhe e que veja que às vezes as ações humanas, elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade para isso. Onde há vida, há morte. Onde há ignorância, há sabedoria. Onde há maldade, também passa a existir o bem. Onde há trevas, passa a existir a luz, que é o conhecimento da verdade. Nem tudo é negatividade, há muita história. Há muita história. Pode haver um diabo? Pode sim. Chamado ação e reação, causa e efeito e livre-arbítrio. Pode, pode. As pessoas, quando têm essas leis e não entendem, elas têm comportamentos fora dessas leis. E quem vive fora dessas leis, no reino daquela lei, passa a virar uma coisa que não é de Deus. Passa a virar para os outros um diabo. E quantos não foram os diabos que morreram nas mãos da Inquisição? Sétima. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que simbolize a limpeza para a chegada de uma nova era? Qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? Olha, Cid, você tem que pensar que todo esse processo de desenvolvimento planetário tem uma equipe, uma gerência cósmica. Você pode chamar isso de uma ordem Muranandek, Melquisedec, cada escola de conhecimento vai te dar. Existem gerentes do mundo, existem planos para o mundo. Esse mundo já foi habitado por muitas vezes. Essa humanidade não é a primeira que está aqui, nem vai ser a última. Existem, vamos dizer assim, quando se planeja um planeta para receber a vida, ela tem começo, meio e fim. É um período, é como a escola que funciona durante o ano inteiro, depois ela vai passar por uma reforma no final do ano, nas férias, para poder receber uma turma nova. É assim. Então, o que se planeja é que a humanidade encarnada aqui, durante o ciclo planetário, possa chegar a um nível de consciência que ela não precise mais utilizar essa escola. Todas as civilizações que passaram por aqui tiveram dois destinos. Ou eles saíram do planeta, ou eles foram para a Inglaterra. Os sobreviventes aos grandes cataclismos normalmente foram para a Inglaterra e formaram o que se chama de civilizações intraterrenas, que existem em outras dimensões de consciência. Os que conseguiram alçar esse grau de consciência e conseguiram ascender espiritualmente, normalmente vão para astral, ou vão aqui para missões em outros planos, ou ficam aqui dando uma ajuda no astral terrestre, como seus guias, seus mentores, etc. Mas a humanidade não vai ser diferente. Então, ao longo dos próximos mil anos, as pessoas têm prazo, vamos dizer assim, final, porque o planeta precisa mudar. E existe até uma mudança geológica. Isso de falar tanto em cataclismo, em fim de mundo, etc. E tal. Isso não é um processo que acontece sem planejamento. Existe um tempo para que isso aconteça. Por quê? Porque o planeta precisa se reorganizar para que uma nova humanidade possa recomeçar o seu ciclo de aprendizado. Então, o ser humano encarnado pode contribuir ou não, para esta evolução acontecer de uma forma mais ou menos tranquila, levando seu grau de consciência. Como é que você leva seu grau de consciência? Vivendo plenamente. Ai, um dia me perguntaram quem tem mais, vamos dizer, um valor espiritual, um Dalai Lama ou um pedreiro de construção? A minha resposta, filho, foi depende. Do ponto em ponto, se estiver fazendo, se for determinado para que a sua consciência se molde a um novo padrão vibratório, talvez possa estar fazendo muito mais do que o Dalai Lama sentado nessa cadeira, só formulando mantras, emitindo energia, etc. Você vai fazer bem aquilo que você veio fazer aqui. Por isso, todo processo ascensional depende sempre do processo individual, do entender-se, do autoconhecimento, de saber o que está se fazendo aqui, de encontrar um rumo na vida que tenha ressonância com o seu espírito. Não fazer escolhas em função dos ganhos materiais, tudo aquilo que é mais conveniente, mas fazer aquilo que o espírito pede para que você faça. Trabalhar e fazer tudo que vem do seu coração. Tudo aquilo que eleva sua chama plena e tudo aquilo que faz com que você se sinta pleno. Esse é o objetivo da humanidade. Se você estiver fazendo isso, você que está me ouvindo nesse momento, pare e faça análise. Eu estou fazendo o que meu espírito pede. Ou estou fazendo aquilo que a sociedade pede, que a família pede, ou às vezes existe. Isso é uma boa pergunta para se começar nessa jornada de ascensão espiritual e deixar o planeta mais leve. Que assim seja. Agora a última pergunta, avô. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que simbolize a limpeza do astral, né? Para a chegada de uma nova era? Essa vai ser a primeira pergunta. Daí a segunda é assim: qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? Isso é assim, meu filho está falando que ele vem em vida com karma a ser suprido, né, meu filho? Sim. E esse vai, ele vai passar por toda essa vida, como todos os meus filhos aqui que estão, inclusive até vós. Cada um tem seu karma, trazido de vidas passadas, trazido de energias que já se passaram em vidas passadas. E que esse processo é um processo de evolução e de sabedoria, onde se coloca em teste, quais são seres em escolher o caminho do bem e do mal. Como o nego voltou e falou um pouco mais atrás, que regenerar toda a humanidade não é possível. Se cada um olhar para o seu próprio umbigo e começar a fazer aquilo que precisa, para amenizar vosso karma, para quando chegar no processo evolutivo pós morte, vós possa estar mais fácil a sua evolução e não precisar do purgatório, onde é um processo de purificação do espírito, da alma, viu, meu filho? Para que se possa ter o aprendizado necessário e para se ter suas funções depois que desprender dessa terra e ver qual a sua função e como vós pode ajudar na evolução em prol do amor e da caridade. Entendi. Então, o senhor vê assim o movimento do astral que está fazendo as pessoas encarnar para limpar para a próxima era? Essa é a tentativa, né, meu filho? Por isso que o negro está em terra. Negro é uma peça do astral. Todas essas casas de Umbanda, aleluia, catolicismo, tudo tem a intercessão divina do astral para esse propósito. Se não tivesse, era um caos. Então, esse é um processo demorado e que de pouco em pouco vai se resolvendo esse mundo de vós são seres que irei na maldade. Negro pode falar que pode ser resolvido um dia? Pode. Mas isso vai muitos anos. Vai se passar meu cavalo, o sangue do meu cavalo, o sangue do meu cavalo. Isso vai se muitos anos. Então, o nego fala que é um processo que já vem sendo muito tempo feito e que muita gente se corrompe amaldada por causa dos bens materiais. E que hoje ainda está muito mais do que muito tempo atrás. O desejo de vingança, o desejo de querer o que não é de vós. Então, esse é um trabalho feito que, com muita luta e com muita força da intervenção divina, pode se terminar da melhor maneira possível. Mas ainda tem muita luta a ser feita. Qual que é o limite do ser humano na questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? Esse para atrapalhar é como o nego falou, esse egoísmo, inveja, esse querer o que não é de vós um ser, tudo esse sentimento de posse em bens materiais, tudo isso é um atrapalho onde o astral não consegue trabalhar. Porque os espíritos de luz precisam, primeiramente, da permissão de cada ser nessa terra. E os espíritos obsessores, espírito demoníaco, eles adentram a vossa vida sem pedir licença. Como se fosse um ladrão em vossa casa. Ele não pede licença para entrar na vossa casa e levar tudo que vós tem. Mas alguém para levar um curipapado para vós na necessidade, se vós não pedir, ninguém vai lá lhe oferecer nada. Então, este é um exemplo que nego dá dessa pergunta que meu filho fez. Quem atrapalha o bem da espiritualidade e atrapalha e ajuda os espíritos obsessores e demoníacos são os próprios filhos da terra. Então, se cada um procurar cuidar de vossa matéria, de vossos espíritos, esse é o início da batalha para se livrar do mal dessa terra. Graças a Deus. Agora eu vou fazer duas colocações para o senhor e depois a mensagem final. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Este nego pode até dar o exemplo com os filhos dessa casa. Que em meio à dificuldade, nego sempre pede a paciência. Nego sempre gosta que os filhos peçam, não coisas materiais, mas que o filho peça sabedoria, calmaria, que tudo se passa. E como meu filho falou nessa passagem, que os pacíficos, qual é o outro, meu filho? E os mansos. E os mansos, que são os carmos, e os pacíficos são os que têm a paciência. Que todo mar que se vem até vós é para te tirar do caminho correto, do caminho da luz. Então, aqueles que se mantêm paciente e sábio e carmo, logo vai estar no caminho de luz e nas águas mansas. Vai se passar as tempestades e logo se vem a calmaria. 7. E aqui é a nossa última questão. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que simbolize a limpeza para a chegada de uma nova era? Qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? O expurgo é feito através da frequência de encarnações e reencarnações e compensando o mal com o bem. E a segunda forma é a forma de abster-se de tudo e livrar-se de tudo, mesmo que seja interpretado de uma forma egoísta, mas partir para o universo. Sim. E agora, sob a luz do ser humano ser capaz de interferir ou não na limpeza que foi predeterminada pela espiritualidade superior, ele tem capacidade de ajudar ou atrapalhar? Completamente. O ser humano é o demônio dos espíritos. O ser humano dificulta e sabota os trabalhos dos espíritos. E não somente o que vocês chamam de espírito, e sim seres de várias frequências dimensionais, que quem destrói é o terceira dimensão. Aquele de terceira dimensão que é a grande dificuldade para quem quer utilizar esse plano como entreposto do crescimento, como trampolim para a evolução. Este planeta não poderá ser utilizado novamente por outras raças tão cedo, porque vocês poluíram completamente. Algumas eras serão necessárias, talvez passar por todos os signos novamente, para que isso aqui se torne habitável. Terá que ser queimado, terá que ser congelado, terá que ser salgado e renascer novamente como uma fênix. Por quê? Porque vocês destruíram, não preservaram para a posteridade. E o que estamos fazendo na espiritualidade é justamente acelerar o máximo de encarnados aqui para reencarnar, enviando inclusive seres ascensionados, crianças espirituais, para elevar o gradiente do ser humano. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria, que simboliza a limpeza para a chegada de uma nova era? Qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? Atrapalhar eles não podem atrapalhar. Ninguém pode, nós não podemos atrapalhar algo que evolui. A vida leva a um mecanismo para o melhor, para a autorregeneração natural. Aqueles que não se afinizarem serão expurgados pela sua natureza também, pois já não estarão mais no campo vibracional. Semelhante irá, pois o natural é caminhar para a autorregeneração, é o caminho de luz. Então, sobre essa ideia que diz assim, está havendo uma limpeza no astral. E aí a questão, será que essa limpeza exige que a pessoa passe pela reencarnação para poder ir para um outro nível de estágio vibratório mais alto que a Terra? Ou essa limpeza pode se dar de várias formas, até os espíritos mais densos ser tragados pelo planeta Chupão? Sim, ela se dá de várias formas, até esses espíritos mais densos serem extraídos pelos seus campos vibracionais e serem retirados do planeta, naturalmente, como viemos para cá. Que só Deus sabe o que é, né? Mas isso é estudo para um outro momento. É um momento mais profundo. Claro. Então, vamos lá, sétima. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que simbolize a limpeza para a chegada de uma nova era? Na 7 tem duas questões. A segunda é: qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? A primeira pergunta me pergunta novamente. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria, que simbolize a limpeza do astral inferior, do submundo, para a chegada de uma nova era? Olha, meu querido, depende. Depende de qual cidade etérica essa parte da humanidade, porque a gente tem que dividir a humanidade por partes, entendeu? Sem saber quantas partes são. Porque existem seres que estão ligados às cidades etéricas que têm leis diferentes dessa que você falou. Entendi. Existem seres que não vêm fazer na Terra. Na Terra. Eles não vão entrar no expurgo kármico da Terra. E eles entram em outros sistemas kármicos de outros planetas. Que não são a Terra. Você entendeu o que eu disse? Sim. Existe, por exemplo, se você está no nosso lar, É preciso entender a doutrina espírita, das leis que eles falam sobre os espíritos. Mas veja que nem sempre Exu na Umbanda está dentro dessas leis. Porque o Exu, no kardecismo, parece que não está lá. Não há evolução, porque o Exu não faz evolução pelo kardecismo. Ajuda, ajuda. Mas o ser humano, quando reencarna, depende sempre da cidade onde ele está conectado. Porque existem cidades na Terra que não fazem, que não estão ligadas à Terra, no sentido de fazer limpeza kármica aos espíritos que estão fazendo suas provações aqui. Por exemplo, você vê no sistema hindu, muitas das vezes os espíritos que vêm aqui, eles vêm no sentido de fazer evoluir a humanidade. Mas eles não estão aqui reencarnados dentro da energia do samsara. Eles vêm fazer evoluir a humanidade. Não são todos. Mas você tem aí gurus espirituais que têm essa missão. Você tem um guru aí do Brasil, que é Prema Baba João. Se não é, olha, me engano. Também tem direito. Não posso saber todo, não é assim. E você tem esse camarada aí que está fazendo uma evolução dos espíritos aí para eles deixarem de entrar no karma da Terra, para eles ascender a Vênus. E o karma ia de frente, não é expurgo. Entendeu? Quanto à humanidade que está aqui, ela tem dois sistemas de encarnação. A encarnação pelo espírito e a encarnação pelo corpo físico. Porque, de certa forma, o espírito também reencarna num corpo que não é físico, não é matéria física, é uma matéria mais sutil. Isso significa reencarnação também. Se o espírito não vence esse corpo que ele tem, que os espíritos falam perispírito, que a gente pode falar psicossoma ou astral, se o espírito se manter muito tempo nesse corpo astral, o corpo acaba por apodrecer. Então, significa que o espírito também vai ter uma morte aí, e nem sempre a morte que ele tem no astral significa que ele venha para a Terra. Só virá para a Terra se ele tiver afinidade, se ele quiser, muitas das vezes. Porque hoje em dia o livre-arbítrio funciona no astral, camarada. E se o espírito não vier, não quiser vir para a Terra, não vem. Pode ir para outro planeta fazer a sua evolução. E posso dizer uma coisa, camarada? Imagine que você chegou muito espiritual e você, em vez de estar com o espírito levando passes e outras coisas, você chega e vai ter com um psicólogo espiritual. E que esse psicólogo espiritual aconselha você a não reencarnar na Terra, mas a se dirigir a mundos mais sutis, até mundos de outros olhos espirituais que, por você ter encarnado na Terra, teve a sua densificação e agora você tem que passar por outros processos que lhe sejam mais fáceis. Agora, o livre-arbítrio, ele é também posto no mundo astral. Porque quando você chegou no mundo espiritual, você vai ao contato do espírito, que pode ser um psicólogo, que pode ser um espírito na Terra, foi psiquiatra. Um espírito que já formado no mundo astral, pelo lado do bem, pelo lado do esclarecimento, esse espírito, respeitando o livre-arbítrio, pode aconselhar o espírito que acaba de chegar a não reencarnar mais na Terra. E a ir reencarnar em outros mundos que lhe possam suavizar as dores que não consegue suavizar na Terra. Isso acontece, acontece. Porque o livre-arbítrio tem que ser respeitado. E acontece em todos os mundos. Agora, os espíritos que andam por aqui na Terra, muitos deles andam por mal informação da Terra. Porque existem espíritos na Terra que andam aí que já nem devia estar aqui, moço. Mas andam porque má informação. Por isso é coisa Umbanda existe para esclarecer esses espíritos. Porque está na Terra Um espírito para trabalhar para a Terra, ele pode não encarnar e ingressar numa falange da Umbanda. E está fazendo um trabalho de benefício espiritual, fazendo um reajuste até com aqueles espíritos que são seus cobradores e que estão encarnados. Então, hoje, a possibilidade do mundo espiritual e até mesmo da Umbanda é ajudar que muitos espíritos não reencarnem e façam os seus reajustes dentro das linhas, dentro das falanges da Umbanda. Entendeu, moço? Nossa. Que ajuda muito. Porque vão fazendo os seus trabalhos espirituais, primeiro de coração e de amor, sem expor se são esses ou que são aqueles. Eles fazem por amor. Tem uma dívida para com aquele filho, eles vão e vão ser o cavalo daquele filho, vão fazer o melhor por aquele filho. Vão fazer com que aquele filho evolua. E veja, não tem necessidade de reencarnar, não. Porque hoje o Espírito só reencarna se ele quiser. Porque nada é imposto ao Espírito agora. Não é dito que os céus estão sem anjos. É porque os anjos estão trabalhando para que os homens também não sejam forçados a vir para a Terra fazer karmas e karmas e karmas. Entendeu, moço? O expurgo hoje depende muito da evolução daqueles que estão instruindo os espíritos no astral. Se os tibetanos, quando desencarnam, ficam nas zonas intermediárias, esperando tempos melhores para reencarnar onde eles querem, e sempre no mesmo sítio, só há poucos anos que começaram a reencarnar no Ocidente, é porque existe, dentro do mundo espiritual, zonas onde os espíritos são informados, onde os espíritos são esclarecidos e só vêm se quiser. Porque podem fazer trabalho no mundo astral. Essa coisa agora de dizer que reencarnar é uma bênção, olha quantos não estão cá que querem ir para o outro lado. E quantos não estão do outro lado que não querem vir mais para cá? Livre-arbítrio, moço. Entendeu? Livre-arbítrio tem muito poder. Certo. Qual era a outra pergunta? A segunda das sete é assim. Qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? Todo mundo tem a capacidade de impedir e todo mundo tem a capacidade de não impedir. Se o ser humano fizer as leis de costume, que costume dividiu em regras da lei maior, em pouco tempo a humanidade consegue ascender e consegue trazer para a Terra espíritos de luz que vão abrir todo esse planeta e passar um planeta de regeneração. Mas olha, filho, para que isso aconteça, vão ser precisos mais 300 a 400 anos. Nossa. Para que isso aconteça. E muita coisa, meu querido, muita coisa, esses espíritos ascensionados que andam para ir reencarnados sem ninguém saber, já fizeram muita mudança. Veja, o 2012, todo mundo ia morrer. Lembra? Sim. Calendário Maia, não era assim? Sim. E veja o que o costume conseguiu alterar. E ninguém sabe, mas foi ele que alterou essa coisa do 2012. Ele e os outros que andam com ele. Mas as regras são dele. O tempo vai ser 300 a 400 anos, querida. Mas muito antecipado. Nossa. Entendi. Sim. Seu Caboclo, agradecendo a oportunidade de estudo convosco, pedi ao senhor uma palavra final para quem ouviu aqui o diálogo 666. Olha, esse diálogo 666 possa representar o despertar, não da vida, mas o despertar do Cristo interno de cada um. Porque assim como você tem a besta, você também tem a besta. Então, empreste sua energia, sua consciência para a luz, para a vibração do bem e na paz. Pai, Oxalá, posso direcionar e tocar o coração de cada um de vocês, para que cada um seja pleno na luz. Esse é o meu mais profundo desejo. Que assim seja. Ok, Caboclo. Salve o Caboclo Pena Branca. Graças a Deus. Muito bom. Pai Moçambique, qual que é a sua palavra final para quem ouviu o diálogo com os espíritos 666? Para muito mais servir. Tem muitas pessoas que quando se fala a verdade também, eles tinham que colocar carapuça. Nunca se pode julgar o todo certo, o todo poderoso que faz tudo certo. Que o único perfeito foi só Jesus Cristo nessa terra. Até mesmo faz coisa errada. De vez em quando vem chegar, milita, briga com os filhos, tudo. Então esse é se colocar sempre no processo de aprendizagem. Se não serviu a voz, que guarde a mensagem. E um dia, quando vós for fazer a coisa errada, o que no seu discernimento, na sua compreensão, o ser humano pode levar do nosso diálogo com os espíritos 666? Consciência. Aquele que tiver ouvidos, aquele que souber fazer os perfeitos cálculos, saberá onde está o 666. E cuidado para que você não seja um Nero. Você não esteja tocando fogo na sua própria cidade, para que você não esteja destruindo aquilo que não te pertence, na verdade. Que assim seja. Muito obrigado, senhor Ventania, por mais esse encontro. Agradeço e espero que tenha sido muito frutuoso o nosso diálogo. Exu vai embora. Quais são, Mago Christopher, as suas palavras finais para quem ouviu o diálogo com os espíritos 666? Não se prendam a tudo que lhe parece. Muitas vezes, aquilo que te tira da zona de conforto, que te faz pensar, te faz sentir, observar o mais oculto, tem mais similaridade com a realidade do que muitos contos e histórias que podem te contar. Lembre-se que nem todo conto de Ninar era real, mas era confortável. Certo. Quando a gente vê um irmão dentro do confortável, mesmo que a nossa visão já esteja mais dilatada, que tipo de atitude devemos ter para com eles? Primeira aceitação. Deixar aquele irmão passar e fazer tudo que é real e verdadeiro para ele naquele momento, dentro daquilo que ele acredita, que é confortável, que é bom, pois ali respeitamos a evolução e o caminho que ele escolheu, sendo como um caminho tão belo quanto aquele que eu escolhi. Mago Christopher, como o senhor já deu a palavra final, o diálogo 666, quero perguntar para o senhor, até deixar registrado, porque será também uma fonte de estudo. Depois que o convite foi feito ao senhor de trazer esse estudo, o que aconteceu? Depois que já havia feito esse convite, de primeira não quis aceitar, pois não gosto muito de me manifestar ao grande público. Mas com muita conversa com seus amigos, com Alfredo, com Caputo, Joaquim e alguns outros, Tiriri e mais alguns, aceitei. Vi uma oportunidade de poder expor uma outra visão sobre os assuntos. E essa oportunidade, quem sabe, trazer uma forma das pessoas refletirem mais. Claro que sim. Um detalhe técnico. O senhor teve acesso às perguntas que eu lhe fiz com antecedência? Não. Poderia ter. Poderia ter? Poderia, mas preferi não. Se o senhor quisesse ter, como que seria isso? O senhor ia aonde? No meu computador? Poderia tanto ir no seu campo mental, ir observar, não precisa nem entrar na sua tecnologia, dentro do seu campo mental e acessar aquilo. Ou perguntar para os seus amigos, seria menos respeitoso, na minha visão, perguntar aos que ali lhe ajudaram de forma direta ou indireta a preparar esse estudo. Mas também poderia entrar no seu campo mental. Mas eu preferi não fazer, pois não vi necessidade. Nossa, o senhor confiou mesmo no todo o seu conhecimento, puxa vida. Sim. Claro. E essa história de entrar no campo mental quer dizer que tudo aquilo que eu vi e li e ouvi e cheirei e senti fica registrado no meu campo mental. Fica registrado em vários campos. Algumas memórias ficam registradas nos seus registros sarcásticos. Muitas coisas também ficam mais profundas. Dentro dos seus registros sarcásticos, ficam ligados ao seu inconsciente. E lembrando que o inconsciente é coletivo, onde somos aparelhos mentais presos a um grande inconsciente, a uma grande mente. Muito mais profundo. Não vamos adentrar, senão sua cabeça vai doer. Tô pirando aqui. Mas não é assim, o senhor chega perto da cabeça da pessoa e vê uma televisãozinha, acessa o passado, e aí fala, deixa eu ler isso aqui. Para ficar de uma forma muito simples, para entendimento, algo parecido. Certo. E é visto isso como um desrespeito? Ao meu ver, sim. Não vejo motivo de ficar xeretando a sua cabeça para ver perguntas sem um propósito maior. Tem gente que faz isso? Espírito que faz isso? Tem até encarnados que fazem isso. Ler o pensamento deve ser útil de alguma forma. Os pensamentos, quando dizemos que lemos pensamentos, ou até quando vocês encarnados conseguem ler os pensamentos, não ficamos entrando na mente. São pensamentos, muitas vezes, que vocês gritam. Muitas vezes você pensa algo tão alto que as pessoas conseguem ouvir no meu plano. Ou até no seu plano, quando tem uma habilidade disso. É isso que eu falo que seria legal desenvolver. Mas a pessoa tem que ter um autocontrole também, né? Pra perdoar e amar independente do que houve. Sim. Mas é possível ler o pensamento. Sim, é muito possível. E não aleatoriamente. Sempre que quiser. Quando mais habilidade, sim. É uma prática? É uma prática. É o desenvolvimento de uma técnica somada a uma prática constante. Isto. Ou seja, chatice. Muita. Tem muita maturidade. Como? Tem que ter muita maturidade. É. Para saber lidar com isso. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito realmente útil e benéfico esse seu tempo conosco. Muito obrigado. Graças a Deus. Tá certo. Então, vamos falar aqui, antes de finalizar, algumas coisas. E aí, antes de eu passar para essas algumas coisas, qual a palavra final que a senhora tem para quem ouviu o diálogo 666? Oh, meu filho. É, só tem uma coisa a dizer. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aquele que tem coração para amar, que faça as duas coisas. Só isso que tem para dizer. Porque 666 tem um significado para mim diferente das outras coisas. Entendeu? Claro. Então. E qual a mensagem final que a senhora quer deixar assim para as pessoas, para que elas levem no coração e na alma? Deixa eu pensar um pouco, moço. Uhum. Se cada um fizer um trabalho espiritual, que seja sempre para ajudar o próximo. Sempre, sempre, sempre, sempre. E você vai chegar no final da sua vida e vai ver que o ser que você mais ajudou do próximo foi a você mesmo. E que todo mundo trabalhe para o próximo. Mesmo que o próximo não seja fiel a você. Seja você fiel a ele. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer. Olha que bonito. E para as pessoas guardarem mesmo, pedir para a senhora nomear novamente aquelas leis de costume. A lei do ego são três leis. Humildade, pureza e tranquilidade. As leis da alma são três. Gentileza, educação e fé. As leis do eu superior são três. Amor puro, caridade e compaixão. Se cada um fizer isso pelo próximo e por ele mesmo, acredite que vai chegar no final da vida e não vai ter volta para aqui. Se voltar é porque você quer ajudar e ensinar. Uau. É o seu livre-arbítrio que funciona. Entendido. Que assim seja. Sim. Graças a Deus. E como é que é então aí esse nome, Rainha da Lira? Ah, esse nome Rainha da Lira, moço. Foi o espírito que me convidou para trabalhar na Umbanda. Uhum. Me convidou, achou que devia ter esse nome e me deu esse nome. As coisas são simples, né? O povo entendeu? Complica. Uhum. É porque, ó, ele disse, você, eu requisito você, você quer vir? Eu vou. Então você vai ter o nome da minha corrente. Uhum. Entendeu? Eu sirvo, sou sete lira. Olha. Eu lhe agradeço muito a voz e a disposição vossa, do vosso aparelho, para que pudéssemos aqui estudar mais uma vez no diálogo com os espíritos, nesse serviço que a gente faz com muito amor, muita dedicação, muito carinho, viu? Certo, moço, certo. E que Deus ilumine você nesse seu caminho. Nesse seu caminho de ascensão. Que você possa ter muita força para continuar isso. Que assim seja. Falamos junto. Obrigado, dona Pombogira. Salve a sua banda, salve a sua força e salve a sua proteção. Salve Deus acima de todos nós. E salve todos os orixás. Louvado seja, graças a Deus. Muita paz para você. Muita paz. Alô?

E quantos não foram os diabos que morreram nas mãos da Inquisição? Olha aqui, Tiago, 666 possa representar o despertar, não da besta, mas o despertar do Cristo interno de cada um.